Vale mais o seu sorriso que a minha dor. Vou dar volta na tristeza e me banhar de amor. Percorrer pelas estradas do meu coração, me livrar dessa saudade, dessa solidão. Era tudo muito lindo com você aqui. Se existia tal tristeza eu nem percebi. Você foi tão de repente sem dizer adeus. Me levou toda a alegria e os carinhos seus. Mas essa vida é uma peça, é um jogo. Até chorei vendo você partir. De novo.